Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, música exótica e muito mais todas as semanas na Orla da Floresta. E começamos com um super grupo esta semana, os Brand X, a banda que juntou o baterista Phil Collins dos Genesis ao baterista Percy Jones e ainda o guitarrista John Goodzell, que conhecemos dos Atomic Rooster, o baixista Percy Jones, também elemento dos Soft Machine. Os Brand X, que se atiraram às primeiras gravações em dezembro de 1974 e com o objetivo de fundirem o rock que já vinham a desenvolver nas suas bandas com elementos de jazz, e por isso mesmo o resultado acabou por ser um disco, esse primeiro de Brand X, um disco de jazz fusão. Já o segundo registro, gravado em 1976 e lançado em 1977, Moroccan Roll, foi vendido como um álbum mais rock, mas na verdade acabou por ser um disco de fusão, é verdade, mas com elementos de música mais exótica, com estruturas e texturas da música do Oriente. Acabámos por escutar uma das músicas então desse disco, Moroccan Roll, de 1977, o tema Málaga Virgem. Vamos continuar aqui na secção dos supergrupos e agora com Ginger Breakers Air Force, como o nome indica, uma banda fundada pelo baterista de Cream, Ginger Baker, também um grupo, um super grupo de jazz fusão e muito mais, também com Afrobeat pelo meio. Os Ginger Breakers Air Force nascem após o fim dos Blind Faith em 1969. No entanto, Ginger Baker prosseguiu com o colega de banda de Blind Faith, Steve Winwood, a quem se juntaram uma série de músicos, tanto no baixo, no violino, nas guitarras, nas percussões, também na secção de sopro, e este grupo, os Ginger Baker's Air Force, criou um certo buzz na imprensa da época, na imprensa britânica na época, sempre à espreita destes super grupos que iam surgindo nos finais dos anos 60. A banda deu dois concertos emblemáticos, um primeiro em Birmingham e o segundo já na sala Royal Albert Hall, e esse concerto, o segundo apenas na carreira de Ginger Baker's Air Force, foi gravado. Felizmente foi gravado, e é esse disco que vamos agora na Floresta Encantada de hoje. Vamos escutar um dos temas do primeiro álbum de sempre de Ginger Baker's Air Force, que infelizmente só fizeram mais um disco, Ginger Baker's Air Force 2. Esse saiu em 1970, em finais de 1970. Já o primeiro saiu a inícios de 1970 e é um disco duplo com muitas jams em cima do palco, mas a banda muito coesa e a explorar um sem número de géneros, de onde se destaca o jazz e o afrobeat. Este é um tema original de Harold McNair, saxofonista, também flautista, e que está neste super grupo criado por Ginger Baker, e vamos escutar a faixa Da Da Man, um dos temas ao vivo do primeiro disco de Ginger Baker's Air Force. During this set, we're going to do a few very, very strange numbers. The first number is written by Mr. Harold McNair, from G. Round of applause. And this is called Da Da Man. Thank you. Últimos minutos na Floresta Encantada com Ginger Baker's Air Force, o grupo fundado pelo baterista de Cream e também de Blind Faith. Ginger Baker, um super grupo com muitos músicos, eram mais de 10 em cima do palco quando criaram o disco de estreia, um álbum duplo gravado ao vivo na sala Royal Albert Hall em Londres em 1970. Os Ginger Baker's Air Force viriam a fazer mais um disco, esse um disco de estúdio, simplesmente Ginger Baker's Air Force 2, e pouco depois o grupo terminou, até porque não havia condições, até financeiras, para manter um grupo com tantos músicos. Vamos seguir em frente, e porque 1971 é um ano em que de facto saíram muitos discos emblemáticos e que estão neste momento a fazer 50 anos, nas últimas florestas temos picado aqui e ali algumas dessas obras cruciais para a música contemporânea, discos que estão a fazer 50 anos, entre outras efemérides, mas temos viajado muito até 1971, e na última semana foi o álbum Metal de Pink Floyd que celebrou os 50 anos, esse registro que saiu a 31 de outubro de 1971, e é o álbum em que, de certa forma, os Pink Floyd chegam ao seu som, culminam tudo no tema Echoes, e aí definem o som que iria prolongar-se durante o resto da década de 1970. Vamos assinalar os 50 anos, então, de Metal, na Floresta Encantada desta semana. Primeiro, com um tema gravado ao vivo, e já que seguimos também aqui com o Ginger Baker's Air Force, continuamos em formato concerto. Vamos viajar até à sala londrina Paris Theatre, numa gravação que aconteceu em setembro de 1971 e com a apresentação de John Peel, o radialista da BBC, um concerto então de Pink Floyd, e vamos ouvir One of These Days, tema que abre também Metal, o álbum lançado em outubro de 1971, mas aqui na sua versão ao vivo e até numa das suas primeiras apresentações e já como promoção para esse trabalho de Pink Floyd. One of These Days, gravado ao vivo em Londres, no Paris Theatre, em setembro de 1971, e com a apresentação do mítico radialista John Peel. This next one is described by Roger Waters as a poignant appraisal of the contemporary social situation. You make what you will of that. During the course of it too, Nick Mason's vocal debut will come around, and although you'll hear his voice, at no time, if you're here in the studio, of course, at no time will you see his lips move, which is something of a technical tour de force. And it's called One of These Days, I'm going to cut you into little pieces, or for the benefit of the LP, One of These Days. you. That's on the new LP, and it's called One of These Days. I'm going to cut you into little pieces, as you might have gathered. Momento histórico no percurso de Pink Floyd, um tema gravado ao vivo em Londres, no Paris Theatre, em setembro de 1971, mesmo em vésperas da edição do álbum Metal, com a apresentação do radialista da BBC, John Peel. Metal sairia daí a um mês e fez, há poucos dias, 50 anos. É um disco crucial no percurso de Pink Floyd, pois após as experiências mais psicadélicas de início de carreira e após a saída de Syd Barrett, em que a banda de certa forma andou um pouco perdida, sempre a experimentar e a pesquisar outros sons e outro rumo, o som de Pink Floyd ficou de certa forma sintetizado na última faixa de Metal, o tema Echoes, um tema de 20 minutos, mais de 20 minutos aliás, e o som que podemos encontrar nesse tema prossegue depois para os trabalhos seguintes, primeiro na banda sonora Obscured by Clouds, mas claro, fica perfeccionado de certa forma no registro Dark Side of the Moon de 1973, mas foi aqui em Echoes que esse som derradeiro de Pink Floyd ficou bem definido. A letra é de Roger Waters, com Roger Waters a chegar-se à frente nas letras, algo que iria continuar para o resto do seu percurso com os Pink Floyd. As harmonias de voz por David Gilmour e Richard Wright, e claro, esse diálogo entre os teclados e a guitarra de David Gilmour, num tema que fez história, por exemplo, ao vivo no filme de Pink Floyd, ao vivo em Pompeia, e aí os Pink Floyd abriram esse filme-concerto com precisamente o tema Echoes. No entanto, hoje vamos ouvi-la na sua versão integral e retirada do disco, em 1971, um tema que não muitas vezes deve passar na rádio, mas vamos fazê-lo hoje. Echoes, na sua versão integral, ou seja, estamos a falar aqui de 23 minutos, é todo o lado B de Metal, também a celebrarmos os 50 anos deste disco fundamental de Pink Floyd. Hoje, na Floresta Encantada, e a fechar o programa de hoje, Echoes, os Pink Floyd, em 1971. Thank you. No one tries, no one.